segunda-feira que vem vamos abrir as portas novamente à ANCOS. Estivemos encerrados com esta semana, 3 semanas. Tivemos, isso foi motivo para nós alinharmos aqui algumas questões de logística, de prevenção, e neste momento estão criadas as condições, quer para os associados, quer para os nossos colaboradores, a prevenção e não correrem riscos por causa do Covid-19. Portanto, e pensei eu e pensou a direção, obviamente, que uma associação tem que prestar apoio nas partes mais difíceis, na altura mais difícil aos seus associados. Foi por isso que com alguns riscos nos vamos abrir, mas penso que da forma que estamos a tratar a questão e o assunto e a prevenção, não vão havê-los. As portas vão estar, o acesso vai estar fechado, vai ser atendido uma pessoa de cada vez. Fizemos uma divisória em acrílico para que não haja contacto direto entre os colaboradores e os associados, apenas um pequenino guichê onde serão apresentadas as questões e através daí serão resolvidas para que não haja o contacto direto, quer com as gotículas, quer em todos os aspectos. Portanto, estão criadas as condições e penso que é nessa altura que a ANCOS tem que estar pronta e eficiente para apoiar a desgraça que está a assolar os pastores da Serra da Estrela. Doutor, nós há pouco tempo falámos, o doutor mostrava-se preocupado com a situação dos pastores. Os pastores e outros associados continuam a mostrar o seu descontentamento nesta situação? Sim, felizmente que ontem respondi ao senhor diretor regional da DRAP Centro, o meu amigo engenheiro Fernando Martins, que me perguntou por escrito e através de e-mail quem eram os pastores que estavam com dificuldades por causa da produção de leite. Encarreguei o serviço, tive cuidado de dizer ao serviço para enviarem a relação dos pastores que fazem produção de leite para o DOP, para o queijo DOP, e também outros pastores que não fazem DOP. Todos aqueles que produzem leite, sejam eles de leite para DOP ou não, neste momento o Governo tem na sua posse já os dados da ANCOS para se eventualmente poderá haver um benefício ou uma ajuda, eles saberem quem são, quanto é que precisam, para que possam ajudar e não deixar acabar uma das razões de sobrevivência do setor primário da nossa região. Dr. Manuel Marques, há pouco tempo, quando falámos, também referiu que estes pastores já se encontravam numa situação de desespero, já se encontravam a deitar fora litros de leite. Essa situação continua a acontecer? Continua, e digo-lhe isto com grande mágoa e com grande indignação. É que ainda continua a comprar-se leite para a nossa região, leite vindo de Espanha. Quando nós temos aqui os nossos produtores numa situação aflitiva, que poderiam ser ajudados. E estou convencido que o leite que vem de Espanha não baixou o seu preço. Mantiveram de certeza absoluta. Mas pronto, eu não posso mandar nisso. Quem tem que intervir nessa matéria é a ASAI, quem tem que intervir nessa matéria é o Estado português, eu não sou Estado, nem sou poder nacional, mas indigna-me isto, porque quem sustenta esta região, quem sustenta a vida dos pastores é a sua produção leiteira e o fabrico de queijo, obviamente. E por isso estou indignado e revoltado, mas pode ser que isto tenha um seu término. Espero que tenha. Acha que este setor primário ficará então afetado ainda por bastante tempo, mesmo depois da pandemia acalmar? Não tenho dúvidas que ficará. E veja a nossa região, a Beatriz conheceu o desvasto que levou com os incêndios de outubro de 2015 à agricultura, que depois fomos, 15 de outubro de 2017, fomos colmatando isso, as câmaras, os particulares, a associação, fomos colmatando, mas tínhamos alguém que nos ajudasse. Agora não temos ninguém que nos possa ajudar. Todos nós estamos numa situação aflitiva, todos nós estamos em dificuldade. Felizmente que a CAP, que é a confederação a que nós pertencemos, agarrou as minhas palavras, acho que até foi aos microfones da Rádio Boa Nova que eu disse, e ao Jornal Notícias. O Governo, o Sr. Ministro da Agricultura, tem que pensar em adiar o pagamento, antecipar o pagamento das águas ambientais que estão previstas para outubro. Vamos ver se isso vai acontecer. Era ótimo para os pastores terem um pequeno fundo de maneio para resolver as suas questões. Vamos ver se nos conseguem também acudir nesta fase terrível que os associados estão a passar da ANCOS. É certo que, em primeiro lugar, está a saúde. mas também é certo que se não houver para comer, isto é um descalabro, é uma desgraça.